Nosso assunto de hoje é uma passagem, né, que João narra que Jesus falou baseado num Salmo 82, versículo 6, né? Vós sois deuses e filhos do Altíssimo. Porque Jesus é questionado na situação, né? Porque ele diz que ele o Pai é um, né? Ele é filho do Altíssimo. E aí ele diz, bom, mas estava blasfemando, né? Está se achando Deus. E aí ele diz, não está escrito na lei, vós sois deuses? Para explicar isso. E essa passagem, ela vem, na verdade, dar uma essência desse conceito, e que é muito questionado. Eu procurei agora, até inclusive na internet, né? Tem gente que diz, não, isso aí não tem nada a ver, né? Tem gente que está querendo se achar Deus, então não tem nada com isso, Jesus nunca teria dito isso, e é outros entendimentos, né? Mas é bem simples, se nós vamos analisar. Quando nós fazíamos a abertura aqui, eu dizia que a gente olhasse para dentro da gente, né, que dentro da gente é que está Deus, porque Deus é a vida. Entendido assim, se nós vivemos, nós somos deuses, não é simples? Claro que vamos dizer assim, se nós pegarmos, transferir Deus para um conceito exterior a nós, aí não somos deuses. Né? Se nós imaginarmos que o mundo foi criado por Deus vestido homem, chegar a amassar o barro, né? E fazer Adão soprar na boca, como se Deus fosse uma personalidade, aí não somos Deus e nunca seremos. Agora, se nós entendermos que Deus é a lei, como diz Pietro Baldi, que tem uma coleção de 24 livros aí sobre isso, né? Se nós entendermos que Deus é a vida, porque a vida tem suas leis, e é simples nós entendermos porque nós vivemos dentro de regras de vida, não é verdade? Quem pode fugir das regras da vida? Alguém de nós pode. Mas, não, a regra da vida é fazer o bem, eu posso fazer o mal. Realmente, você pode fazer o mal, mas você vai sofrer até endireitar e fazer o bem, não é mesmo? É como um filho, né? Ele deve obedecer os pais, essa é a lei. Agora, ele pode desobedecer. Verdade, mas pode levar o chinelo para obedecer, não é verdade? Maneira de dizer, de se expressar, né? Ou a reprimenda, qualquer coisa. Ou seja, a regra da vida é fazer o bem. A vida tem suas regras. E uma das regras, ou a principal delas, é fazer o bem. E não tem como fugir disso. Porque nós fomos criados dentro desta regra, desta norma. E esta regra e essa norma, que é a lei, Pietro Baldi diz, isto é Deus. A lei é que a vida sempre tem movimento, mudanças. Crescer, morrer na parte material e na parte espiritual, assumir uma personalidade diferenciada, saber que eu existo e evoluir até chegar ao conceito. Aí então, o que Jesus falava, eu e o Pai somos um. Aí muitos entendem, né? Como algumas igrejas ainda falam, né, que Jesus e Deus é uma só personalidade. Não. Quem tem personalidade é Jesus. Deus não tem personalidade. Então são entendimentos mal elaborados, vamos dizer assim, que acabam criando Deus como uma personalidade. Aliás, nós temos uma tendência muito séria e, de certo ponto, negativa, de personificar e de materializar tudo. Não existem espíritos porque eu não vejo nenhum. Essa é a tendência, não é verdade? Ah, onde que estão esses tais espíritos? Ora, mais prova do que nós, que somos espíritos, nós vamos procurar aonde? Aí, eu costumo às vezes brincar com isso, você enxerga o ar? Não, não enxerga. Então ele não existe. Quer dizer, o ar ele existe porque então eu preciso respirar, então eu acredito. Mas eu não acredito no espírito. Claro que nós que estamos aqui, de certa forma, somos aqueles que mais acreditam, porque somos uma casa espírita que trata claramente desses assuntos. e que não tem preconceito nenhum contra a comunicação entre encarnados e desencarnados, mas de uma forma geral o conceito é esse, não é verdade? Também nós, vamos dizer assim, muitas vezes duvidamos disso. Temos cada um anjo da guarda e quando nós tivermos dificuldade, nós podemos chamá-lo para nos auxiliar. Quando nós estamos numa discussão, um problema para resolver, nos aconselham fazer uma oração, pedir o auxílio espiritual para que nos intua da maneira de agir naquela situação. Nós nos lembramos disso? Algumas vezes espero que sim. Mas seria o normal, dentro desse conceito, que eu tenho um anjo da guarda que possa me auxiliar, naturalmente me lembrar e fazer isso, para que eu possa realmente ser inspirado das minhas decisões não personalistas e sim baseadas dentro do critério da lei, da norma de fazer o bem, fazer os outros aquilo que gostariam que fizesse da gente. Não é verdade? Então, embora a gente acredite, a gente não aplica com naturalidade tudo isso. E dentro desses conceitos de vós sois deuses, há quem realmente trata desse assunto, né? Eu encontrei uns textos da seguinte maneira. O Mestre Jesus dizia: não sou eu que faço a obra, mas o Pai que está em mim. Se o Pai está em mim, na verdade é o quê? Deus está em mim. E Deus age através de mim. A vida age através de mim, em outras palavras, para a gente entender melhor. Dizia também o amado Mestre: podeis fazer o que eu faço ou mais. Natural que se existe um programa de evolução e ele está num patamar de perfeição e fazia os prodígios, entre aspas, né? Utilizava das leis da vida com toda a força porque sabia se integrar a elas, então natural que quando nós chegarmos neste patamar de evolução também nós façamos aquilo que ele estava fazendo. E ele poderia até fazer mais, com certeza. Fazia as suas coisas que achava que devia fazer. Porque se ele comandava as forças da natureza, podia ter feito até mais coisas, né? Mas sabia os seus limites e aquilo que for, que era preciso para o momento, né? Então, por meio de suas palavras e atitudes, mostrou ao mundo a sua convicção de que realmente ele era Deus, né? E vós sois filhos e herdeiros de Deus, unos ao Pai, ou seja, herdeiros da vida, unos à vida, em outras palavras. Jesus vivenciava essa divina fusão e o Pai agia livremente através dele. A vida agia livremente através dele. Só para a gente conseguir entender melhor isso. Aquilo que o plano de Deus preparou para os seus filhos. Que o grande objetivo de vossas vidas seja expressar a perfeição de vosso Cristo interno. Quantas vezes a gente não viu isso? Porque Cristo era a perfeição. Não é Jesus, é que também era perfeito, mas Jesus atuava pela ação de um ser ainda superior a ele, que era o Cristo. Por isso era chamado Jesus Cristo, né? Sereis então senhores sobre todas as coisas e circunstâncias, estareis aptos a segurar o cetro da divindade, ou seja, atuar na ação de perfeição, que é, na verdade, o cetro da divindade, a perfeição de Deus, né? Sabei que a luz divina em vós crescerá na medida da atenção que concederes a ela. A luz divina em nós, né, crescerá na medida da atenção que nós damos a ela. E este é, na verdade, o grande desafio. Quanto realmente a gente dá de atenção ao que a gente é realmente de luz divina? Nós damos muito mais atenção à nossa personalidade do que à essência. É natural, porque estamos ainda vivendo no mundo da ignorância, no mundo da matéria principalmente. Mas deveríamos dar muito mais atenção à vida, à essência de como é a vida, né? Assim, retirai a vossa atenção das criações dissonantes de vossas vidas, do mundo da matéria e ambientes, e concentrai-vos na expansão da luz divina que flui do vosso centro crístico para abençoar o mundo. Entregai-vos ao comando de vosso Senhor Divino e deixai que Ele vos conduza em segurança através dos caminhos de Deus. Aqui tudo vem uma questão de confiança. Se nós tivéssemos confiança na lei, basta que façamos a nossa parte e a vida para a outra parte, e então nós caminharíamos com segurança, com a evolução, sem termos medo até dos riscos que a vida nos traz, como é o caso daquilo que acontece, da violência tão divulgada hoje em dia, vamos dizer assim. Se nós trabalhássemos nessa confiança, não teríamos medo das situações. Saberíamos e entenderíamos por que as coisas dessas acontecem, e sabemos que ela vai acontecer para quem a vida permitir. E isto está em vivenciar a lei, né, com confiança, o Cristo divino, né, que, interno, que existe em nós. Tudo é exercício. Falar é facílimo, né? Até eu estou falando, né? Agora, vivenciar isso verdadeiramente é um desafio para cada um de nós. Quanto realmente eu consigo vivenciar essa confiança no meu dia a dia? Arregaçar as mangas e trabalhar, fazer minha parte, sim. Não ficar de braço cruzado. Porque nós estamos aqui para trabalhar. E só quem trabalha desenvolve. Mas crer que se eu fizer a minha parte, a vida faz a outra parte. E eu ando com segurança, estou no caminho da evolução e não tem erro nenhum. Eis aí o nosso desafio.